Luiz Carlos para em profundidade, lá na ponta direita. Vai, Maurício, acredita nessa bola, Maurício. Vai lá, para, domina, bota no chão. Passou pelo adversário, ameaçou o drible. Driblou sem bola, tocou, grande bola. Casimiro, fundo de campo, ponta direita, cruzou. Olha o Nilson, vai marcar, atirou, bomba. Golaço! Gol do Internacional! É o goleador! Mas a jogada foi sensacional de Maurício. Maurício deu um drible sem bola, tocou no Casimiro, entrou pela ponta direita como um ponteiro, cruzou, veio pro Nilson, uma bomba! 2 para o Internacional, 1 para o Sport, 21 minutos, mas que gol bonito, Pedro Ernesto. Tudo o que você disse, Ranzolin, é rigorosamente verdadeiro. Num grande jogo de futebol, faltava um grande gol, tanto pela execução, como também pela conclusão. De Maurício, toque no Casimiro, cruzamento perfeito, o goleiro tapeou, deu rebote. Sabe quem é que estava ali? O grande matador Nilson, goleador do Campeonato Brasileiro. E ele não perdoa, sobrou, embuchou, Inter 2-1, golaço de Nilson. Importantíssimo e decisivo, talvez o gol no momento difícil do Internacional na partida. Um gol de Maurício também, um gol de Nilson que concluiu naquele voleio de peito de pé direito. Mas o gol da participação de Casimiro, que é um jogador reabilitado, que teve dificuldades quando saiu do Grêmio e entrou no Internacional, mas que hoje é o velho Casimiro de guerra. E é o Casimiro que eu destaco desse golaço de Nilson. Atenção, bola para o Luiz Fernando, de forma área, experimenta. Internacional igualando a partida, mas é um jogão de bola, um dos melhores jogos de futebol da Copa Brasil este ano em Porto Alegre. Empata de novo a partida, agora 3-3, Luiz Fernando, 40 minutos e 15 segundos, Pedro. E neste grande jogo de futebol despontava um grande jogador, Luiz Fernando, não é que a defesa errou, ele pegou o rebote e meteu lá, pé direito, canto direito, rasteiro, sem defesa pro goleiro. O Inter empata no Beira-Rio com o Sport, 3-3. Teve uma atuação espetacular do Luiz Fernando Rosa Flores no primeiro tempo. No segundo, faltava acontecer o que aconteceu. Empatou o jogo e pode ganhar o Inter, ir para o Galo. Luiz Fernando marca o 7º gol no campeonato.